pobres e estão jogadas, perdidas no mundo que não lhes dá uma chance. Eu fico olhando com meu ser desnorteado, mas não posso fazer alguma coisa por elas. Quem pode não faz, mas quem faz não pode, os homens julgam. Mas quem tem razão? O jogo é sempre assim, o sofrimento corrói. Morremos e não sabemos por que a causa. Serão os poderosos ou mesmo os dominados? Sei não, véi. Mas tenha certeza que podemos lutar, ao invés de tirarmos nossos filhos do altar e colocá-los na esquina. Porque a vida é simplesmente fácil assim, corrompimento. Vivem sem seu eu, não sei se podemos mudar. Não estou pra julgar esse culpado que fica calado, deixando aquele inocente ficar sempre carcerado. Mas acredite, a falsidade mora no coração dos pobres, mas dos nobres também, que sempre dizem. Ih, véi, qual é a ideia que rola? E não somos ninguém, ficamos do lado de cá, sem ver o lado de lá. Veja a resposta. Elas são pobres. E quem são os nobres? Elas são pobres. Elas são pobres. E quem são os nobres? Elas são pobres. Elas são pobres. E quem são os nobres? Na tela eu vejo crianças negras como pobres. Na tela eu vejo crianças brancas como nobres. O racismo, o pessimismo do culpado de um fato passado, prejudicando o presente e aquela alta patente no ombro negro. Negaram, falaram tantas piadas, risadas dadas na cara que sempre ficam marcadas. Favelas, negros e brancos dividem o sofrimento e ele fica vibrando. O saco de cola, as duas raças explora porque a fome os amola. E aí, Jack Master, é com você, manda aí. Pode crer, Marcão, deixa comigo. Pois a população já se destacou, voltou para o presidente, ele que não ajudou. Pois o trabalhador está passando fome, procura um conceito para ajudar esse homem. Não adianta se preocupar, procura o candidato certo para se votar. E o dia a dia que aí estou olhando, e o trabalhador que vive se cansando, ônibus, metrô, trem que vive lotado, e esse ser humano que anda sempre revoltado. Elas são pobres. E quem são os nobres? Elas são pobres. Elas são pobres. E quem são os nobres? Elas são pobres. Em um sinal, tem um pequeno pedinte. Isso é sinal de que a nação vai bem mal. Aquele cara de pau, promessa pro descamisado que já está bem pelado. Aquele jeito safado deixou o pobre calado. Porque... E aí, somos baseados, eu Marcão e o meu DJ. Bota essa parada aí, rapa. Elas são pobres. E quem são os nobres? Elas são pobres. Elas são pobres. E quem são os nobres? Elas são pobres.